gigante. Crocodilo Prime. Agora é Crocodilo Prime. Prime, Prime, Prime. O animal toca tudo do Pará. Sua inteligência e sua força prevalecem sobre suas presas. Quando o crocodilo lança seu ataque, prende sua presa. Não há praticamente como escapar. Seus dentes afiados e pontiagudos estão ligados a uma das mandíbulas mais poderosas do planeta, produzindo mais de uma tonelada esmagadora de força em sua mordida. A hora chegou, caçadores. Não tem como se livrar. Não tem, não tem, o não animal tem, vai rastejar por cima da galera e vai te pegar. Prepara que ele vai rastejar! E é isso, Miguel! Miguel, Miguel. Vai rastejar por cima da galera e vai te pegar. Rastejando, meu animal! O animal vai te pegar. Rastejando! Furioso! Pra domar o animal, eles estão aqui. Os irmãos que fazem toda a diferença. Gordo e Dinho Pressão. Comprovadamente, a maior pressão de aparelhagem do planeta. Bora que tá na hora! Com vocês. Ele! Gigante, gigante, gigante. Crocodilo. Tá na hora da pressão, bandido! É a galera de São Miguel recebendo o gigante! Fala, Gordinho! É festival de verão federal! Não alivia! E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima. Cadê a minha galera? Tá aí. E a galera do Remo também vem comigo. Bate na palma da mão. 3, 2, põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Hey! Oh! Hey! Oh! É o gigante São Miguel do Guamã. Hey! Oh! Hey! Oh, oh, oh! Deixa na batida, na batida, na batida. Estremecendo a beira e o maninho. 3, 2, 1, já! Chegou no rol. 3, 3. Toma! Se bomba! E vai tremendo a mãozinha, tremendo tudo, vai tremendo. Não bate, então, e a galera. have a real good time. A galera de São Miguel, vem comigo na batida, vem, vem na batida, vai. Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Bora, Boninho, bota na pressão, bota na pressão, é na pressão, é na pressão, vai! Soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho, soquinho, soquinho, vai! Não para, não para, não para, não para, não para! É o gigante chegando! E é festival de verão! E quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima aí! Estamos em São Miguel do Guamá! E a galera vai assim com o Gordo e Gudinho! Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das sinceras aí? Quem tem amigo corno, dá um grito! Quem tem amigo viado, faz barulho! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! E quem tá gostando, joga a mãozinha direita pra cima! E bora pra contagem! 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou no rei, vocês vão no rei. 3, 3. Explode São Miguel do Guamá. Quem é que tá na área? Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Então solta a voz bem alto pra mim. No 3, no 3. 1, 2, 3. Quero ouvir agora sim, vai. E agora vem comigo desse jeito agora. São amores, amores que matam. Doce na batida, doce, doce na batida. Cadê o grito da mulher que não depende de homem pra nada aí, ó? E a mulherada joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma. Você me perdeu, eu vou... Só quem vai até 3 da manhã, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe a dentada. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe a dentada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. É a dentada que contagia! O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E o nosso produtor Leandro Bezerra, registrando tudo. E olha o gordo, olha o gordo, de um pressão. E aí, produtor Felipe Lopes? Vai no beat. E aí, Breno Brasil? É o Neto em ação. Fora pra cima! Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. A pressão vai aumentando. E só quem é bandida vai fazer o caqueado. O caqueado, o caqueado, o caqueado. O caqueado da bandida é assim, ó. Bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordinho tá tocando só as balas. Ei, bandida sossegada, assim. Malandra, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. E o meu parceiro Iago do Gol Pressão desse gordo. Eu tô na fronteira junto com o Vitor do Lava Jato. Então bora pra cima! Ah. dei, mas agora eu não quero nem de graça. Ô moça, não dá mais. Quero uma briga e fica louca. E vai com as suas amigas pra lá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá, pra lá, pra cá, vem pra cá. Vem dançando, vem dançando, vem curtindo, vem dançando. É simplesmente as melhores, Mourinho. Arrepia, meu animal. Toma mais uma. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Quem sabe que eu vou... todo lado, isso pra todo lado, isso pra todo lado, isso pra todo lado, isso pra todo lado, isso pra todo lado, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. É dobrado porque a pressão é com a gente! E toma pressão, toma, toma pressão! É os irmãos gordinho, pressão arrepiando! A galera de São Miguel tá feliz da vida! Quem tá aqui? Gordo e Dinho Pressão. Deixa você partir. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Meu primo, é muita pressão, meu primo, ele falou. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou... Amigo Henrique do Posto. Amigo particular do Gordudinho. Isso é 28 do tal. Eu disse sempre que o animal pinta na minha cidade. Você. Eu venho curtir porque eu dou valor. Obrigado, Henrique. Isso é 28 do tal. E meu parceiro Iago do Compressão, também da área. Minha companhia do Vitor do Lava Jato. Olha essa dupla que gosta de fronteira, moleque. Agora vai. E o meu parceiro Riquelme. E o Léo Pirateiro. Tá aqui Thiago Garcia e Viane. Ele também tá na área. DJ amigo particular do Gordudinho. Fique parado agora, senhorzinho. Eu não vi o do quê? Viva pra todas as meninas. Vai! É prova de verdade, vem na Coreia. Meu amigo Diego Jolino. E a Chibinha da BDC. E o gordo sem freio. Do Lava Jato, alta pressão. Se o pedido vai pra cima, quando manda vai pra baixo. Se o pedido vai pra cima, vai. Pum, dá pra baixo, vai. Pum, dá pra cima, vai. Meu amigo Nilson Bala. E é grada mini, shop Deus é fiel. Vai. Todo mundo aqui é 100% crocodilo. Vai, pum, dá pra baixo, vai. Pum, dá pra cima, vai. Vai começar a sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Chopitel, todo grito agora! Bora ver se você sabe cantar. Mais alto, vai! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. ainda me amas. Amas. Só você, só você. Tu ainda me amas. Eu só te peço. E a equipe é nós, um abraço pra vocês aí, ó. A mulher que tá solteira, dá valor assim, assim. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, resume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, resume, tá com ciúme. E no nosso telão, pega na mão, resume, tá. Olha a loja Josi Modas aí, Denis. Divan Metralha e toda a sua galera aqui, obrigado, Divan Metralha. Equipe Nós, obrigado pela presença, valeu. E a marca do momento é a marca que veste a mulherada do Crocodilo. E agora com a coleção masculina, olha a Miúzi no telão. E toma, toma, pressão, vai, vai, vai já. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que manda. Canta pro teu amigo Boca de Pelo aí, ó. E canta, canta, canta, bem alto, vai dançando, vai cantando, vai dançando, vai cantando, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, toxa! E o meu parceiro Ivo do táxi tá no telão, segura, neném! Você partiu meu coração, e se pra pega, meu animal! Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Tudo Melody. Agora pensa um som. O jogo virou. Como esse mundo gira. Crocodilo pra mim. Não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Nem e em nome do meu amor. Do meu parceiro João do Gelo. Um o rei do gelo da terra firme tá no telão. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e sou. E o nosso parceiro Nilson, o homem do chute certo, feliz, fechado com o Gordo e Godinho. Paulo Henrique, Paulo calado, Ricardo, é pressão pra todo lado. Pode me tirar tudo que eu tenho, dum, dum. Pode falar tudo que eu falo, oh. Mas eu só te faço um pedido. Só não encosta no meu namorado. Pode crer. Encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, a pressão. É show piriquita, é show piriquita. chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita. Toma, toma, toma mais uma. E a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta, fechada com o Gordo e Gordinho. Dedinho pressão, a maior pressão de aparelhagem vai detonar. Vai, vai, vai, já. Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. E o meu parceiro Igor, joga mão, joga e o açougue do meu rei. Pressão, parceria fechada de sucesso. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Fabrício, Paulinho Pirateiro, o Gabriel Luquinha Show, o Netinho da Barão e a galera da moto de São Miguel, acelerando tudo. Seu Cima da Mídia, Wellington Show, Hewley Mil Grau. Fugitivas do Grogo, o Adrianinho PSC, o Léo Pirateiro e a galera da moto, Boca do 40 e o solidão, e o Peteca e o Grandão. Tô de boa, querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa. E sabe Grandão, vai! Não dá mais, eu te amava assim, nem a mínima pra mim, nunca dava tchau, abraço. É desse jeito, Garcia. Paulo doido. Quero vir. O Alailson, Bala, Juliana, show. E o Cabo. Cabo enrolado. E meu parceiro Gustavo PSC. Ele também tá rompendo fronteira pra Gustavo. Tel, tel, tel, é chopitel, tel, tel, tel, é chopitel. Desce, desce, desce. dance, dance, dance na batida, dance, dance na batida, assim, ó. Foi sentir. Quando eu me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Dinho, Dinho Pressão. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar, pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal, olha eu aqui no escuro, acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais, só. Falou do croco, obrigado, garoto! E toma, toma, toma, toma, toma, vai! O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessa... A mulherada vai aquecer, já! Agora é hora de aquecer, tá? Faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento, aquecimento. A mulherada aquecendo e o Dinho detona assim, ó! Apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar. Nosso amigo Hernan Gomes, coração da princesa, o Rio Luiz Gomes, Renanzinho das Teses. Você tá me ensinando mesmo, só no desdobro na parada. É no meu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Quem sabe vai cantar bem alto. E aí? Quero ver! DJ Juninho consagrado, mãe do Rio. DJ Magno calado, Cyborg pra ele agora já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apagar. O Alan Santos e o cachorrão lá. Eu sempre treinei meu coração pra fugir. E aí, como é que é? Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Esse é o Christian Brito que tá aí. Mas veio você pra me ensinar. Cristian Brito já tá na área. Podem me cima, garoto. O que vou fazer? Mas tudo bem. Se conquistar você. E aí, como é que é? Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. É Bruno Trio. Trio. Olha o crocodilo aí, gente. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E as batidas mais contagiantes do momento. Sente só. Só quem bota fé que o Brasil vai ganhar do México daqui a pouco, dá um grito aí. Só quem vai estar 9 da manhã já torcendo aí. Na expectativa, dá um grito. E o bora pra cima que o bagulho endoidou. Batida. gosta desse grito, meu primo. Eu já, o que tu tá dizendo não vai me dar. É, primote. O que eu chego no baile com a bunda, eu vou ficar. Ele já tava morto, meu primo. Treme, treme, se pá. Mais um grito desse fez eu viver de novo. Treme, treme, devagar. Vou fazer se concentrar. Já vai ser não. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. E a ruivinha do rock. Vai tremendo até o chão. A Selena, a Brenda, tudo dois, não passa nada. Treme até o chão. O vídeo do Lava Jato. Treme, treme, treme, bora pra cima. E o animal tá furioso. Mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com bundão no chão. Vai paralisar com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. No escuro da tua inveja, a minha alisa é neon. Vai paralisar com bundão no chão. Vai para, vai, para. Para, para, para, vai, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e é bom. Maior e mais forte a de subir, todos. A que cai é voar, a descer, a subir, a que cai é bolar. Vai descer, a subir, a que cai é bolar, a que cai é bolar, a que cai é bolar. Aê, DG, escama só de peixe. Uai, é bruto. Dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. Só quem gosta de mulher aí dá um grito bem alto aí. E quem gosta de homem, dá um grito! Só quem nunca levou um chifre, joga a mãozinha pra cima aí. E quem já levou chifre também, joga a mãozinha pra cima. E quem já colocou, faz barulho! Vai, vai, dança, dança, vamos dançar! Agora começou o novo duelo de R-Smith. Bora, parceiro, de uma metralha. Novo duelo, né, do D. Bora, equipe, é nossa, glória. Segura. Jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do dança, ano. Vai. Morena, jogando. Morena, jogando. Vai, vai. Novinha, tu ganhou o troféu do vai, vai. Morena, jogando. Morena, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Para. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. A número um. Smith tá mandando começar. Bora de Olhando, bora Diego. O Chibinha da BDC, o gordo sem freio. Loirinha, Lava Jato, alta pressão. Hey DJ, Flash. Novo movimento para as ticas. Vamos bailar. Vamos bailar. Henrique do posto. Mano, você tem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. E o nosso patrão Dema Gonçalves também tá aqui na área. Na direita aqui, maninha. Te chama, desafio, fala. Só passa do banco. Cara que vai em cima, olha o primote, meu primo. Dema Gonçalves. Muito bravo esse cara, olha. Olha, menina, toda se exibindo. Esse é só um momento e faz. Mais brabo que o animal. Esse é só um momento e faz. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá, eu quebro o propósito. Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike, bike,